Noise modification noise. Foi no pátio. Solo 5729. Consiga 5729. Confirmando posição 02, é isso? Posição 02. Obrigado. Obrigado, pouso. Gol no 925. Autorizado, pouso no 925. 6314, para a cópia? 314, pronto. 6314, do Petrolina, nível de voo 340, via Upper Zulu 20, pista 10, curva esquerda, saída Momo, Flock. Controle 119 decimal 35, transponder 5150. Sou externo, tá baixado, travado. Sente, passaredo 2231, continue a aproximação, guarde autorização para pouso. O código Oceané 61, 6314. Oceané 6314, saída Momo, após Momo Flock. Ok, Momo após Momo Flock. Oceané 6314. Oceané 6314, acontecimento correto, reporte ponto para acionamento. Voltará. Fazer de van, só 1219, ou 1925. Aquilo Quebec Serra, um filme PLB. Claro, bom. Quebec Serra autorizado, táxi. Reporta para ingresso, pista no 7, aquilo Quebec Serra. Gol 1925. Autorizado, táxi via Alfa, reporta em Antônio Juliette. Alfa, reporta Antônio Juliette, 1925. Kilo Quebec Serra autorizado, ingresso pista 17, reporta alinhado e pronto para decolagem. Kilo Quebec Serra. Salvador, Washanair 6327 para pushback, acionamento na posição 1. Washanair 6327, livre acionar, chão pronto para táxi. Semana para táxi 6327. Oceano, são 3145, avistado. Ciente, continua a aproximação, aguarde pista livre, o TAN 3145. Aguarde 3145. Passarido 2231, no solo 11, livre pista pela direita, solo 121, decimal 9. Livrando 219, boa. Autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 13 nós, 3145. Está livre o pouso na 10, está 3145. Azul 4198, portão 3, puxa acionamento. 5. Moral 35, obrigado. Tô aguarde. Vai aguardar 4198. Salo passarelo 2231, livrando as pessoas. Passarelo 2231, autorizado a ingressar na Alfa, repórter antes da Juliette. E autorizado a ingressar na Alfa, repórter antes da Juliette, 2231. No 1925, autorizado a ingressar na Juliette, posição 08. Juliette 08, 1925. Após a passagem da mesma autorizada ali, manter pista no zero. 2231, autorizado ingressar na Juliette, remota 12. E autorizado o tamanho ingressar na Juliette, remota 12231. Qual teria alguma previsão para o azul 419? Não, 9, está previsando 545. 3129, está previsando 4. Para táxi, o Chanel 6327. 85 a bordo, 1 hora 57 de autonomia, alterna Salvador. Índia, ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, azul de 8 metro 10, 10. Índia, tá ponto de espera da 10, chama 1026, a Chanel 6327. Salvador, bom tarde, tá 3145. Tá 3145, autorizado a ingressar na Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, tá 3145. Tente, 2685-23657. 4118. Livre acionar, chamando para táxi. Vou para táxi 418. Então, 3145, autorizado a ingressar na Juliette, posição 05. Juliette até a 05, 3145. Controle 119-35, Costa Alfa. Salvador, boa tarde. É Papa Romeu Fox, Costa Alfa. Boa tarde, Fox Alfa, Costa Alfa. Contato radar decolagem, suba para o nível 1970, saída Puca. Autorizado nível 170, saída Puca, Forte Oscar Alfa. Controle Salvador, boa tarde, agora no 075, está restrito ao nível 150, está agora 4.7 milhas de mare. Boa tarde, gol no 075, identifique, chega na mare, autorizado a final ILS, desça para 2.500 pés, vazio sistema 090. 1.010, 2.500 na mare, gol no 075, identificou. O senhor perdeu o contato com o Recife? 35 é o controle, 5157 é o transponder. Então, 3217, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportará. A 3145, o próximo da Juliana. Então, 3145, mantenha a posição. Mantenha a posição, para 3145. Tango Kilo Quebec Serra, está passando fora da barra, frequência livre, informo o tráfego do Vitor Mike Quebec e o Índia November Alpha no corredor Veracruz, mantendo 1.500 pés. Sim, a frequência livre agora, né, com o tráfego Kilo Quebec Serra, está regresso. Está regresso. táxi 4118, 120 a bordo, 250 Galeão. Azul 4118, autorizado táxi via Índia, ponto de festa 10, chame torre 118, decimal 6, azul de altímetro 1010. 1010, ponto de festa 86, boa tarde. Puxa, NM 327, decolada, fono 8, chame controle 119, decimal 35. 935, boa tarde, puxa, NM 327. Direto até a posição 01, atenta ao azul, tá 314. Na Juliet Alpha, call cadet, clear my arrival, down to flight level 050. Descente to flight level 050, my arrival, identify na Juliet Alpha. Controle Salvador, boa tarde, é o Oceaner, venha 327. Boa tarde, Oceaner 6327, contato radar, suba para nível 240, autorizado por Adelaida. 240, Leda, Oceaner 6327. Motor Salvador, boa tarde, Gol 1755, está mantendo 1160. Boa tarde, Gol 1755, identifique, chega da Bonfim, desça para 4000 pés, 1010. Identificou, chegada da Bonfim, descendo para 4000, ajustado 1010. Controle Salvador, para o Coronel de Maria Alta Lima. Prossiga. Jota Lima vai ingressar na rota forte, já para retorno, para busca vida. Entende como na final para pouso, Lima, Delta Lima? Reportará na final, Delta Lima, graças. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Victor, Mike Quebec. Possível, Mike Quebec. Procedente de Cairo Lorenzo, mantendo no meio 500 via corredores. Passou através de Vera Cruz, acionado 0161 com 062 a bordo. Sete, Vitor Mackebeck, mantenha no 1500 pés, informe em Paris para ingressar no corredor Interlagos. Mantenha no 1500, você pode estar em Paris, Vitor Mackebeck. Gol no 075, confirme a sua altitude que está cruzando agora. Passando 5.000 pés a ponto 7.8 de duna. A gente confere. O Vitor Mike Quebec, estou recebendo seu módulo Charlie 2.000 pés. Tem indicado aqui uma 1.500, senhor Vitor Mike Quebec. Certo, no solo faça um cheque no seu equipamento. Mike Quebec. Boa tarde, Mike Sierra Golf, identifique, prossiga para a rotatória, 1.500 pés, o ajuste 1010. Boa tarde, Gol 1399, gente da informação Romeu, autorização Romanha. Mike Sierra Golf, só confirmando, é transporte de enfermo? Faz a tudo. De 60 via Upper Zulu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119, decimal 35, transponder 5161. Poderia confirmar o transponder? 5161, Gol 1399. Autorizado 360 via Pesolo 16, decola da 10 para a curva direita da El Leda Bridge, 1935, controle 5161 no transponder 1399. Gol 1399, procedimento correto, reporte pronto para acionamento. Mudará pronto para acionar, Gol 699, graças. 86, tem um bom posto. 86, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador 4118, azul, boa tarde. Boa tarde, Azul 4118, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado para o de Leda. 360, Leda, 4118, Azul. 6314, pushback acionado, 5. Funcionar 6314, livre acionar, chamo pronto para táxi. Chamará 6314. 5 na proa de Paripe, aquele bairro na quadra. 7. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 14 nós, gol 10475. TF autorizado pouso 10, consumo altímetro 1009? O altímetro 1010, o gol 10075, 10, 10. 2010, 10. Vamos coordenar com Recife, Fox Alfa, Fox Oscar Alfa. Aguardo, Fox Oscar Alfa. Gol no 755, está autorizado a final de LED, feita para 2500, 1010, informe estabilizado. 2500, 1010, informe estabilizado, gol no 755. Controle de Alta Lima na final para pouso, busca vida. Pegou livre, Lima, Delta Lima. Lima. Salvador, Oceania 6321, pushback acionamento, remota 13. Oceania 6321, livre, acionar, sempre pronto para táxi. Reportaria para o táxi, 6321. Já presente, foi da Bacaju. Obrigado. Na 6327, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 13325. 251, 3325, boa, 6327. Boa. Outra vez Paripe, Victor Mike Quebec. Chame estou em Salvador, Victor Mike Quebec. Frequência 186, tempo bom. 186, grato, boa tarde, Quebec. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Papa Tango Victor Mike Quebec, prossiga. Está no través de Paripe, senhor, conforme autorização para transferência para Salvador. Ciente, continue aproximação, reporte 2 milhas da cabeceira da pista, 17, o Victor Mike Quebec. Está autorizado da presente proa da 17, senhor? Da presente proa da 17, o Victor Mike Quebec. Rebotará 2 milhas, fica mais breve. 314, 98, POB, 2:10, Aracaju. Oceania 6314, autorizado táxi via Índia, ponto espera da pista 10, Xiaomi Torre 118, decimal 6, ajuste de altímetro 10, 10. 10, 10, vai via Índia, chama Torre ponto espera 186, 314, boa. Solo 121 decimal 9. 219, boa. Solo 1075. Solo 1075. Autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, boa 1075. No 755, completo e a final, chame Torre Salvador 18-6. Vai chamar a Torre 18-6, gol no 755. Dois minutos, tá? 3217. Tango Victor Mike Quebec, tá visual com tráfego a uma milha do marcador externo na final do 10? Ciente, visual, Victor Mike Quebec. Ciente, o Victor Mike Quebec será o segundo na aproximação, Victor Mike Quebec. Ciente, iniciando redução, Victor Mike Quebec. Torre Salvador, boa tarde, gol 9755, tá visual, estabilizado na final da 10. Voo 1755, tráfego avistado. Vento 110 graus 13 nós, autorizado pouso pista 10, gol 1755. Autorizado pouso na 10 para o gol 1755. Salvador, Gol 1077. Prossiga, Gol 1077. Gente da Serra, autorização para o Galeão. Está reinterceptando a rota. 360 pela esquerda, reportará reinterceptando o Victor Mike. 126.85 e alterna 133.65. 126.85, 133.65. Obrigado. Azul 4118, chame Recife, frequência 1251 e alternado 133.25. 251-3325, azul 418. 381-88 ao bordo, autonomia de 4 horas, alterna com quem? Oceané 6321, autorizado ao táxi via Índia, ponto de espera do pista 10, chame torre 118, decimal 6, azul geotímetro 1010. Táxi, ponto de espera, vai chamar a torre 118, decimal 6. 3217, após a passagem do repouso do Oxané, autorizado a iniciar o push para táxi. Então, 3217, na escuta. 3217, após a passagem da Airbus da Oceané, que vai passar sua retaguarda, autorizado iniciar o push, reporte para táxi. Cliente, após a passagem da aeronave da Oceané, inicia chamar táxi 3217. Bom, 1075, após a passagem do Airbus da Oceané, autorizado a ingressar na Juliette, remota 13. Após a passagem da Oceané, remota 13, o Gol 1075. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Índia November Alfa, ciente da Sierra. Índia November Alfa, 1510 via corredor, essa passa através de Paripe. 1510 via corredor, reporta através de Paripe, Índia November Alfa. Lima Juliette Alfa, Salvador Approach. Go ahead, Lima Juliette Alfa. Now you descend to 2000 feet, KNH 1010, fly direct to Duna intersection, Lima Juliette Alfa. Fly direct to Duna intersection, descend to 2000 feet, Lima Juliette Alpha 1010. You are cleared, ILS final report established on the localizer. Roger, we report to establish localizer runway 10, Lima Juliette Alpha. Sistema Solo 219, Gol. Papatango Victor Mike Quebec, dá presente, autorizado final da pista 17. Porta 2 milhas da final, da cabeceira da pista. Portará, Quebec. Torre Romeu Alfa, controle. A descida está a critério para atitude de tráfego em Feira de Santana. No momento não temos tráfego conhecido a reportar no setor. Reporte passando 2.500 pés. Na escuta, 1077. Pronto para a cópia, Gol 1077. Pronto. 1077. Pronto, cópia, Gol 1077. Gol 1077, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Alpes, 10. Pista 10, curva direita, saída da El, Leda, bridge, controle 119.35, transponda 5164. Autorizado Galeão no 360, Upper Zulu 10, saída da El, Leda, Bridge, após decolagem da 10, curva direita, controle 119.35, transponda 5164, Gol 1077. Gol 1077, cruzamento correto, reporte ponto para acionamento. Aguentada para acionamento, Gol 1077. 1755, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. Juliette 05, Gol 1755. Xané 6321 ali, mantém pistão no zero. Ali, mantém no zero, 6321. tarde, Gol 1925. Prossiga, Gol 1925. Por gentileza, 360 para Brasília e São Vicente da Sierra. Gol 1925, aguarde cópia. Poderia informar a saída prevista? Boa, Elefa. Ah, boa, Elefa, graças. Victor Mike Quebec no solo, 35, autorizado backtrack. Reporte pista livre. Sané 6314, decolado aos 35, chame controle 199, decimal 35. 0935, controle Sané 6314, bom dia. Tráfego à sua direita, agora posição de 2 horas 7 milhas. Já está na toda a rotatória visual com o campo, vai Serra Golfo. Controle Salvador, boa tarde, Oxana 6314, decolou cruza 2000. 6314, muito boa tarde, está sob contato radar, Sadal 340, saída Momo Alto Flock. É, sobe 340, Momo Clock, é Flock, Oxana 6314. Corrigindo, é Momo Cogbo Flock. Momo Cogbo Flock, 6314. 25219. Prossiga, trip 5219. Já que tiver autorização, tá pronto para copiar o trip 5219. Trip 5219, aguarde cópia. Gol 1925, pronto para cópia. 7, posição 06 para pushback acionamento. Confirme para sala. O gol 1077, posição 06 para pushback acionamento. Gol 1077, livre acionar, são pronto para táxi. Cuidado para o táxi, gol no 077. Gol 1925, pronto para a cópia. Pronto, cópia 1925. 1925, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Alpha Zulu 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35, transponder 5173. Aqui 1925, autorizado Brasília 360, conforme plano, a saída Arbor, Elefa da 10. 1935-5173, gol 1925. Gol 1925, cotejamento correto, reporte pronto para acionamento. Reportamento. Trip 5219, pronto para cópia. Solo 319, pushback acionamento com 7. Confirme para o solo? É o 399, então 399 da Gol, puxa o sonar 7. Gol 1399, faz a coordenação com a equipe de solo que a aeronave no gate 6 também está iniciando o pushback. Gate, coordenação, aeronave 6 vai remontar para o táxi 139. O senhor tem condições de fazer pushback junto com o 6? Afirmativo. Chame pronto para táxi, Gol 1399. Trip 5219 na escuta? 5219, tá na escuta. Pronto para a cópia? Copia. Tipo 5219, autorizada Vitória da Conquista.